Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Oi, oi. Também estou recebendo o nosso querido mascote, Gabriel Leal. Oi. Bom, pessoal, hoje estamos recebendo convidados muito legais. Estamos recebendo o Jubim. Olá, prazer, rapaziada. Bom, o Jubim se chama, na verdade, Gabriel Henrique, mas eu vou chamar ele de Jubim pra não fazer uma confusão com os dois Gabriel. Ele tem cara de Jubim, vamos falar a verdade. Vou deixar de Jubim mesmo. Depois eu vou ter que explicar essa história do Jubim. Exatamente, vai ter que explicar essa história, vai ser um momento capcioso. Bom, estamos recebendo hoje, pessoal, um podcast muito legal. É o rapaziada que sempre faz o pós-jogo aí das partidas do Coxa. Estamos recebendo o Boteco do Coxa, estamos recebendo o Dinho. Fala, galera. Prazer estar aqui falando com vocês. Na verdade, Boteco Coxa Podcast, né? Mas é Boteco do Coxa, a galera conhece assim. E, pô, prazer aí conversar com vocês. Vai ser legal a resenha aí. E também estamos recebendo o Celo. Boa noite, galera. Vamos aí falar do Verdão hoje. Prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, antes de a gente falar um pouco sobre o Coritiba em si, eu gostaria de saber como é que vocês tiveram a ideia de montar um podcast sobre o Coxa. Cara, vou começar, Celo, então. Na verdade, a gente se reúne aí na minha casa ou na casa do... Na verdade, nós somos em quatro, né? A gente se reúne há anos aí para... Nós somos sócios, vamos em todos os jogos... Quando os jogos são fora de casa ou agora na pandemia sem público, a gente sempre se reuniu na casa um do outro, assistindo o jogo e tal, e levava nossas mulheres e tal. Um dia minha noiva falou para mim, pô, cara, vocês conseguem ficar o churrasco inteiro só falando do Coxa, velho? Porra, é incrível, não acaba o assunto, não sei o quê, vocês deviam tentar... alguma coisa com isso, fazer um podcast, fazer alguma coisa para ver se todo esse conhecimento de Coritiba dá alguma coisa para vocês, dá dinheiro, sei lá. Aí, cara, ela falou isso brincando uma vez e, pô, foi continuando e tal. Daí, e ela é publicitária também. E aí, uma vez ela falou, não, vamos fazer tal. Já fez a logo e ela que faz as nossas artes também e fez aquela pressão. Falei com a Piazada topou e tamo aí. Vamos fazer um ano aí em junho, julho. É bem assim, cara. A gente sempre se reunia e na pandemia a gente começou a se reunir menos, né, na verdade. E aí a gente teve, o Dinho sugeriu pra gente, vamos, já que a gente não tá se vendo tanto aí, vamos conversar, fazer uma chamada aí, vamos gravar e vamos ver o que que dá, né. E tem aquela, né, que a gente ficava depois dos jogos no Varandas ali, que é o bar na frente do Couto Pereira. Ficava as 2 horas falando sobre o jogo. A gente perdeu e não podia. A gente já fazia live pós-jogo, né? Lá entre nós. Daí como a gente ficou sem jogo, ficou sem pós-jogo, a gente decidiu, vamos fazer uma chamada aqui, vamos ver, dá pra transmitir. E começamos a fazer assim, de brincadeira, assim. Mas é legal, cara. Pô, é divertido. Não, com certeza, quando a gente montou o Gimito aqui também, a gente nunca pensou que a gente ia conversar com pessoas que, nossa, a gente jamais iria ter esse privilégio de conversar com pessoas que a gente não é da nosso, digamos, nossa network, né, e a gente expandiu muito essa questão. Vocês querem fazer uma pergunta? Na verdade, só para completar, claro, claro. E a gente começou, a nossa ideia era fazer tipo podcast com convidados e ex-jogadores e tudo mais. Só que, como a gente começou pelo YouTube, a gente precisa também ter, como que fala, material, né? Sempre tá postando coisa. E por isso que daí tivemos a ideia da live pós-jogo também. Já tem outros canais que fazem também. E a gente pensou em fazer uma ideia mais de torcedor, né? Diferente dos outros canais que são mais jornalistas e análise. Não, a nossa análise é de torcedor. De xingar o jogador num dia, no outro dia falar que ele é o melhor e assim vai. Mas é bem interessante. Pode falar, Giovanni. Não, é legal isso, porque é uma tendência que tá crescendo bastante os canais de torcedores. Como São Paulino, eu acho que todo mundo conhece aqui, ou pelo menos já ouviu falar, pelo menos sendo São Paulino, do Barolo. Gostando ou não gostando, já ouviu falar dele. É bem nessa pegada também, então é bem interessante isso. Cadê o Fagner? Num vídeo, no outro dia ele volta, parece que ele escuta vocês. legal, realmente, né? E eu confesso que se todo mundo aqui fosse Coxa Branca, com certeza eu e o Giovanni, a gente teria montado um podcast de futebol só pra falar do Coxa, né, Giovanni? Possivelmente, porque é um assunto que... É. Futebol é um assunto que comove, né? Com certeza seria futebol, né? Tipo, não teria outro assunto, porque quando a gente tava em dúvida, o que que vamos fazer, Giovanni? Ah, vamos montar um podcast, mas podcast sobre o quê? Aí a gente ficou, pô, mas tá... Ah, vamos fazer assuntos variados aí, vamos começar a variar mas, assuntos. Mas sabe o que eu acho? E aí depois que a gente vai pegar. A ideia de vocês é boa, porque vocês abrangem tudo. A gente fica restrito só ao Coxa, então a gente não vai expandir muito mais do que o universo do Coxa. Quando você faz um negócio aberto assim para todo tipo de convidado, eu acho que fica bem amplo, né? É, com certeza. É, quando a gente fala em questão da criação de conteúdo... Tem uma pergunta, Gabriel, o Jubim, pode falar. Opa. Não, já complementa aí. Não, como eu tava falando, né, na questão de você conseguir criar o conteúdo, facilita bastante, né? Porque acaba sendo um pouquinho mais difícil de vamos botar entrar se você ficar sem ideia, né? Porque aí chega o convidado e o cara, pô, vai falar da experiência dele, ali, do que ele entende. Normalmente aqui a gente meio que acompanha, né? Como tiveram episódios anteriores aí, pô, o cara era mega investidor, daí assim, né, a gente ficava, né, indo no ritmo do cara, e aí tem outros assuntos que a gente já entende um pouquinho mais, aí já entra também, então é bem... Acaba facilitando um pouco, realmente. Com certeza, com certeza. Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Jubim? Eu falo por mim mesmo, que o Giovanni falou sobre tendência. Eu acho que, como eu disse pra antes aqui de começar o podcast, sou um São Paulino não praticante, né? Não acompanho futebol, mas eu gosto muito de acompanhar quando é mais descontraído o papo, assim. Eu não tenho saco para sentar e assistir, eu acho muito, muito mais da hora, assim, esse papo de bar, né? Papo de boteco, você trocar uma ideia, tomar uma cerveja. Eu acho que é um... Às vezes a ideia não pode até não fazer sentido, né? Mas é o papo de torcedor. É, não faz sentido. Xinga todo mundo junto, ama todo mundo junto, e eu acho legal. Isso eu falo de alguém que não acompanha muito, né? Tenho a tendência de acompanhar mais quando é mais descontraído, assim. Parar pra assistir um Globo Esporte da vida, assim, eu não paro, não. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Gabriel, quer fazer uma pergunta antes? Você perguntar alguma coisa? Tá, tranquilo. Tranquilo? Tá bom. Vou fazer uma pergunta. Vocês falaram que vocês entrevistaram os jogadores do Coxa. Com certeza vocês têm um sonho de entrevistar o Alex, né? Não, com certeza. Eu, pelo menos, tava todo mundo aqui em casa. Uma vez a gente conversou com o Alex via Instagram. Inclusive foi no rebaixamento do Coxa em 2017, né? A gente tava meio bêbado e mandando mensagem pro Alex falando, pô, Alex, você que elegeu essa diretoria aqui, nunca imaginando que ele ia responder, né? Ele respondeu, não fui eu e tal. Trocamos uma meia dúzia de mensagem lá, poxa, foi legal. Na direita, mano, tô acabando na direita do campo, ataque gringo. Descobriu o Alex bom momento. Aceitou o Alex de frente pro lance, pela esquerda, bateu pro gol. Golaço! Mas, cara, com certeza o Alex é um sonho ali a gente poder fazer o podcast. A gente tá tentando se estruturar um pouco mais, né? Porque, cara, a gente começou do nada mesmo, com uma webcam e vontade de falar, uns microfones da China. E aí começamos a procurar alguns jogadores via Instagram mesmo, conversando e tal, e pô, a gente conseguiu bastante contato legal, bastante gente boa e tal, e cara, é isso, tem que ir aos poucos, né? Bom, eu vou começar então falando, a Larissa entrou aqui, pessoal, ela também vai participar hoje com a gente, tá? Ela vai ficar aqui observando a conversa, tá bom? Bom, pessoal, falando um pouco, agora vou perguntar, agora falar um pouco sobre o Coritiba mesmo, né? Antes da gente começar mesmo a falar um pouco do Campeonato Paulista, mas vou começar pelo Paranaense. Eu vou começar fazendo uma recapitulação desde que eu me conheço como torcedor do Coritiba. Eu comecei a assistir futebol desde 2010, foi quando teve aquela queda de 2009, né? Deu você aquela começou bem, no estádio, você começou bem. Começou bem. Não, aquele time do Coritiba era muito legal, com o Henrico, o Marcos Aurélio... Não, mas eu e o Celo, que começamos na década de 90... Era sofrido mesmo. Até a gente ficar conversando, né? Como é que a gente conseguiu? Era muito amor mesmo. Era muito amor. Mas aquele time me encantou naquele Brasileirão de 2010. Foi campeão da Série B, voltou para a Série A, conseguiu um campeonato paranaense impecável, ganhando o título de maior vitorioso do mundo, por arrancar aquelas vitórias seguidas. Foi aquele timaço do Coxa. Cara, aquele time que acho que vai entrar para a história de um recorde inacreditável, assim, foi até parar no site da FIFA. O time de Alma Guerreira, né, como a gente gostava de chamar. O Real Madrid quase bateu esses tempos aí, né? É, quase, mas não conseguiu. Acho que... Eu não sei se teve um time que bateu aquele recorde. Não, tem foi o Ajax. Depois foi descoberto que o Ajax já tinha, só que daí a gente virou do século, né? Porque o do Ajax era do século passado. Não, mas posso falar um negócio aqui? Esse do Ajax ali eu achei meio roubado também. Tem amistoso, né? É, não, depois que bateram, os caras foram lá, pô, reviraram os arquivos lá pra achar umas vitórias lá do nada. Nem os caras sabiam disso aí. Mas eu acho que para todo torcedor o recorde era o de menos. O mais incrível era ver aquele time jogar. E, cara, a gente achou até que, pô, tinha acontecido uma revolução no Coxa que, cara, jogava e não era só aquele negócio por resultado. Jogava bonito mesmo e, pô, merecia até ter tido uma Libertadores aquele ano, né? Novo cruzamento da grande área, tentou toque, subiu na saga, Valdezio. Voltou, Léo Gago, pegou de primeiro, uma bomba pro gol! Não, sim, exatamente. O Coritiba ali com 6-0 no Palmeiras, 5 no Botafogo, 3 no Atlético Mineiro. O Coritiba destruía qualquer um, né, naquele. Se não fosse alguns jogos, até diria que o Coritiba teria chances de brigar pelo título aquela vez com o Corinthians. Fora, né? fora de casa a gente ainda pecava bastante, né? Pecava bastante, mas em casa o Coxa era quase imbatível, né, aquele time. E foi até a final da Copa do Brasil, roubado também aquela Copa do Brasil, me desculpe. Né? Essa Copa do Brasil roubado. Foi aquela que teve, acho que, 4 pênaltis pro Flamengo? 3? Foi, né? Não, isso foi depois. Não, pro Vasco, Alex. Vasco, foi, né? Do Vasco. Foi depois pro Alex. Essa foi do Alex. Do Coritiba teve o frango do Edson Bastos lá, mas aí derrubaram uma hora o Leonardo na área também e o juiz não deu. Eu lembro aquela vez. Isso foi no jogo de ida, né? Foi lá em São Januário. Pênalti foi em São Januário. Mas eu até acho que essa de 2011, cara, a gente perdeu mais pela. A gente perdeu pelo erro do Edson Bastos, eu acho. E por um time, o Vasco era um time bom também, é. não dá pra dizer. O Vasco era no Alexandro. Diego Souza, no ano seguinte eles foram até as semi ou quartas da Libertadores com o Corinthians, eu não lembro, mas... Esse 2011 aí eu ponho mais na conta do Edson Bastos, acho que 2012 eu boto bastante na arbitragem, assim, mas triste, porra, a gente chegou tão perto. 2012, eu fico assim de 2012 porque o nosso time não era tão bom quanto o de 2011, só que a gente tinha o Everton Ribeiro jogando muita bola, e aí, cara, a arbitragem lá em São Paulo foi horrível, nós perdemos muitos gols também, e aqui em Curitiba, pô, né, a gente já veio com o jogo praticamente perdido, o Palmeiras é aquela bola do Marcos Assunção de falta. Só que em 2011 eu acho que, cara, o time do Vasco era bom também, não ia ser fácil. Até a gente elimina o Ceará antes, o Ceará também estava com um time bom. Os times eram mais competitivos, eu acho, ali naquela Copa do Brasil. Mas o erro do Edson Bastos, que eu considero um dos bons goleiros que eu vi no Coxa, nunca tinha visto uma falha tão feia dele, e foi acontecer bem na final, né? Triste. Imagina o pós-jogo do Boteco do Coxa se tivesse nessa época. Puta merda. Ah, não fazia. Pagaria pra ver. Eu acho que a gente não fazia mesmo. Eu não participava. Não, todo mundo. Bom, mas em 2000. Sim. Nossa, eu lembro disso, cara. Meu Deus, no outro dia eu tava na escola, velho. Como que foi na escola aquele outro dia também? Galera. Assim, porque foi a primeira vez que um time paranaense chegou na final da Copa do Brasil, né? Foi a primeira vez. E lembro que realmente era um time incrível, né? 2012 também, né? O Coritiba surpreendeu todo mundo chegando mais uma vez na final. Só que 2013, o Coritiba veio com a contratação do Alex, né? Só que eu não sei, naquele ano da. Eu sempre digo que eu não sei, pra mim, 2013 pra frente, o Coritiba começou a desandar. Não sei se vocês concordam comigo. Sabe o que, que eu acho que foi o erro? É, o presidente do Coxa, na época, até era o Wilson Ribeiro de Andrade, que hoje tá ali participando dessa diretoria. É, eu acho que ele se empolgou. Se empolgou porque ele tinha um projeto a longo prazo com o Coxa, tanto que esse time de 2010 e 2011 foi feito com a ajuda da LA Sports, que é uma empresa aí que tem diversos jogadores aí pelo Brasil, que porra, trouxe vários dos craques aí que jogaram pelo Coxa, e aí, porra, duas finais de Copa do Brasil seguida, eu acho que meio que o presidente se empolgou ali, e daí teve a questão do Alex. Eu lembro até, porra, eu fui no estádio lá recepcionar o Alex quando ele volta, porque era Coritiba um ídolo... Coritiba e Colom, né? Foi Coritiba também, Colom, esse foi amistoso, mas a apresentação dele também teve, acho que 10 mil pessoas no Couto Pereira, na apresentação do Alex. Eu dei um mediano trabalho e fui pra lá também. Eu também, eu era estagiário, tarde, saí... de semana, peguei, assim. Falei que ia lá ver o Alex chegar de helicóptero. Eu falei que ia pro fórum, fui lá ver o Alex chegar e... E aí, acho que o presidente quis montar um time competitivo com o Alex, contratou alguns caras de nome, que, pô, por azar, ou só porque, não sei, não deu certo. A gente trouxe o Botinelli, que era um cara, um chileno bom do... Não, ele era argentino, né? Ele só jogou no Chile. É, era um bom meia do Flamengo, não conseguiu jogar aqui, também teve uma lesão já no começo. A gente trouxe o Leandro Almeida... Eu tinha lido até esses dias que foi a maior contratação do Coxa, que comprou do Dinamo de Kiev, que era um zagueiro que tinha surgido bem no Galo. O Júlio César, que é um atacante que fez um brasileiro sensacional pelo Figueirense, todo mundo queria, o Coxa foi lá e trouxe. E teve mais um que eu não lembro, que a gente fez quatro contratações assim de nome forte. E David também, né? Acho que o David, né? Ou não? O David já tinha chegado em 2012. Não. Tanto que aquela Copa do Brasil de 2012, eu acho que se ele tivesse chego antes, a gente levava, porque faltou um matador ali. Não, e 2014 assume a nova gestão do Coritiba, né? Que aí também, assim, foi uma gestão também bem conturbada, né? Terminou com o rebaixamento do Coxa em 2017, mas dali o Coritiba começou, né, nos anos assim, meio que, né, você via no Brasileiro que o time... Não, o negócio não estava fluindo bem, né, esses anos do Coritiba. Não sei como é que se sentiram como torcedores de 2014 até 2017 ali, que era um ano que a gente vinha o Coritiba literalmente lutar, né, para não cair, né. Eu vinha algumas contratações, né, o Coritiba, até em 2017 o Coritiba teve aquela polêmica que queria contratar o Ronaldinho Gaúcho, ele veio para Coritiba, não fechava contrato, já tá certo, no fim não deu certo. Diblou todo mundo, diblou o Coxa, mas não sei, como é que vocês acharam? Eu confesso que, assim, era um time competitivo, era um time que ganhava, era incomodado. O Coritiba sempre foi aquele time que, né, surpreende. Às vezes o pessoal fala, mas o Coritiba sempre é um time que surpreende, não é um jogo, você não vê que o Coritiba não é aquele time que vai chegar e tomar vareio do adversário, mas ele é um time que lá e mostrava raça, só que você via que o negócio não tava dando certo mais. Eu acho que a questão da camisa do Coxa pesa um pouco mais, por isso que esses times que sobem aí, porque querendo ou não, nos anos 70, 80, o Coxa, porra, de fora do eixo ali, era um dos maiores times. Eu acho que por isso que ainda tem esse negócio do... O Coxa não vira o saco de pancada. Marcelo, quer começar aí desse período aí ruim? Cara, eu acho assim, o rebaixamento em 2009 foi muito difícil pela questão da invasão de campo. Jogou metade do campeonato longe do Couto. E a gente conseguiu subir em 2010, assim, e isso foi importantíssimo. Aí 11, 12, a gente tava muito forte. Muito forte e a gente desperdiçou... a chance de ganhar a Copa do Brasil os dois anos. E a partir daí, cara, eu acho que foi só ladeira abaixo. É, um ano pior que o outro. Acho que 13, 14... Se não tivesse o Alex, a gente tinha sido rebaixado tranquilamente. É, e depois disso, você falou, né? Mudou de gestão, saiu o Wilson, né? O Wilson, ele foi o presidente que mais chegou perto de dar os títulos pra gente. Mas se a gente olhar por um outro lado, assim, ele perdeu duas Copas do Brasil, não ganhou nada, endividou o time. Então a gente pode ver ele como porra, um puta presidente ou um presidente muito ruim, assim, né? Dependendo do ângulo que a gente olha. E a partir daí, depois dele, foi, nossa, só piorou. E daí entrou, porra, Bacelar, que foi terrível, não fez nada certo. Depois entrou o Samir, que, meu Deus do céu, cara. Foi Eu não assim. sei, vocês que são coxa branca, vocês devem saber, mas diz que o Samir era afiliado ao PSOL, né? É, tinha isso, e o Samir até. O Céu, foi você que foi comigo, né, Céu? A gente foi numa reunião. A gente primeiro, não lembro você, Céu, mas eu era Wilson naquela contra o Bacelar. Você também era, não lembro. Você estava Eu apostando no botei Bacelar. Bacelar. Bacelar. Porque o Alex fez campanha para o Bacelar e a gente pensou. Na verdade, o Bacelar nessa chapa aí, ele era um. Como que é? Um tipo, não testa de ferro, mas. Ele era um nome Tá forte, fazendo. porque precisava de um nome forte para ser presidente. Não adiantava, tinha um grupo, só que esse grupo não tinha nenhum nome forte. Então, vamos procurar alguém que tenha nome forte. E aí surgiram várias coisas nesse grupo que foram afastando cada um dos membros da diretoria lá e ficou só o Bacelar no final, meio que perdido no negócio. Na época até eram os surfistas, né? A galera que estava com Não, ele. foi meio no começo, assim. Logo que eles ganharam a eleição, no primeiro ano começou a todo mundo sair Saiu fora Ricardo e foi Guerra. ficando. É, o forte que era o Guerra, né? Que a galera tinha alguma esperança, e ele já saiu no começo. E foi saindo um por um, assim, e o cara ficou sozinho, o cara não tinha a mínima noção do que fazer. E E, aí, pô, daí foi terrível. quando surge o Samir, a gente vai na reunião, eu e o Celo. Cara, a gente vê que é um cara que já era do conselho, né? E, pô, o cara entende bastante de Curitiba e tal. E, cara, eu votei no Samir. Acho que o Celo, não sei se votou também. Cara, olha, eu votei no Bacelar e não sabia, cara. Eu sou um lixo. E, cara, foi a pior coisa que aconteceu no Curitiba nos últimos anos. Não que ele seja mal intencionado, nada, porque a gente tem até alguns amigos em comum com ele e tal. E todo mundo falava que, cara. Ele é coxa branca de colecionar camisa, de fazer tudo. Só que, cara, o futebol hoje em dia tem que ser administrado por pessoas competentes. O clube de futebol é uma empresa, né? Então você não pode colocar qualquer um. O Samir é advogado, eu também sou advogado. Mas sei que, porra, não consigo controlar uma grande empresa. Ah, e Sim, daí sim. nessas duas gestões do Bacelar e do Samir, a gente foram 6 anos, né, das gestões dele. A gente Calvário. cometeu os mesmos erros todos os anos, em todos os campeonatos, todas as vezes. A gente fez tudo igual. A gente via que não dava certo e fazia tudo igual. E, cara, é a receita para dar errado mesmo. E deu. Deu no que deu. A gente sobrevivia com os gols do Kleber de vez em quando aí. É, o Kleber Gladiador. Porra. Mais uma. Eu, assim, eu achei o Samir, ele foi realmente horrível. O Curitiba 2018 começou Nossa, assim, foi o nossa, pior numa time série que eu B vi. horrível. Foi o pior time que Pior eu time vi do do Coxa que eu Coxa. vi. Foi o Cara, você time, era o para pra pior ver a ano, escalação hoje. 2019. Você lê a escalação do Coxa ali, 2018, você chora? Você chora, exatamente, se chorar. Não, assisti aquele jogo, aquele Alexandro, que era aquela Meu contratação que o Coxa Deus. fez? Que era aquele time, cara? Era horrível. Não, e Aí eu tenho 2019, o aqui. Rodrigão, né? 2019 até que foi montado um time É, ok. foi legal. Jorginho, não, Ah, Jorginho passou fez um bom aqui. trabalho, né? O Jorginho conseguiu, né, o acesso ali. E foi muito estranho, né? Porque o Jorginho, ele terminou o ano de 2019, colocou o Coxa na Série A, aí ele saiu fora, entrou o Barroca em 2020, e depois ele voltou a assumir o Coxa quando o Barroca caiu, né? Foi Mas muito doido. eu nunca fui defensor do Jorginho, porque mesmo em 2019, quando a gente subiu, cara, a gente sofria para ganhar de Sofia, São sofia. Bento. Ganhava de um gol de diferença, mas ganhava. E, cara, eu falei, pô, para a Série A é bom tentar alguma coisa diferente. Não que eu também não acho que o Barroca seja horrível, mas o time que deram para ele era horrível também. Nossa, é, aí já jogou, começando. O Samir, ele conseguiu subir, né? E eu lembro que acho que foi aquele Rodrigo Pestana, que acho que era um. Não sei. Pastana. Pestana, é, Pastana. Pastana, né? Acho que ele tá no Cruzeiro agora, né? Acho que já Não até sei. caiu já. Tá caindo do Cruzeiro. Eles chegaram lá pra fazer entrevista com ele, ele foi estúpido, falou assim: ah, a gente conseguiu o nosso objetivo, o Curitiba tá na Série A. Aí, tipo, todo mundo, Ele falou? né? O time dele falou isso. eu sou muito bom no que eu faço e não sei o que é. Não, mas, mas até por isso que na campanha de presidente do Coritiba depois do Samir, eu gostei da ideia que essa diretoria trouxe de, cara, parar de centralizar todo o poder do futebol na mão de uma pessoa. Que, cara, isso é horrível. A gente viveu assim, acho que, porra, toda a minha vida. A gente chamava um cara foda ali no futebol, com nome, com tudo. E esse cara decidia quem ia jogar no Coxa. Às vezes trazia uns parceiros, às vezes trazia uns bons jogadores, às vezes fazia uns negócios que a gente não sabe. E essa diretoria agora começou a fazer um colegiado para decidir quem vem jogar, né? Isso, foi bem legal, né, você ter comentado, já adiantando um pouco, né, o Coritiba, aí veio o Coritiba de 2021, que, cara, eu vou te falar, eu, o 2021 eu não perdi nenhum jogo do Coritiba na Série B, era um time que dava gosto de ver, aí veio a Copa do Brasil Sub-20 também, que veio, também, não sei se vocês assistiram esse jogo, foi bom demais aquele título, o primeiro Nossa. Título Sub-20 da Copa do Brasil, foi um título histórico pro futebol paranaense. E aí veio com aquela mistura de Léo Gamalho, Igor Paixão, Val, Vagninho. Eu sinto falta do Wilson e do Rafinha, não tem como dizer que não, né? Eternos no Coxa, assim, todo aquele time era incrível ver aquele time jogar na Série B. No final, a gente se via que o Gustavo Mourinho, realmente, cara, ele resgatou um futebol ali do Coritiba, porque eu não achei que o Coxa ia conseguir subir para a Série A. Devido às circunstâncias que a Série B tava, tinha Vasco, tinha Cruzeiro, era uma Série B muito difícil. Mas a questão é que a gente montou um time, não um elenco, um time bom, um time cascudo para uma Série B, com Léo Gamalho, Sim. O próprio Vagninho, mas a gente não tinha no banco alguém que pudesse. Por isso que muita gente até critica o Mourinho, dizendo que ele fazia gols, se fechava e tal. Mas a gente não tinha muito mais peças para mudar a história de um jogo. Era aquilo e, cara, deu certo. Deu certo. E vocês viram, e aí veio, né? Começamos o ano 2022, agora com o título paranaense, numa Atletiba agoniante, né? Uma Atletiba que foi muito difícil, e não adianta o atleticano dizer que foi jogado, entramos com o time reserva, porque não foi, isso é lenda 80% urbana. 80% era titular. Titular. O que vai falar, Gil? Não, esse negócio vai. Que o cara fala, porque eu joguei com o time reserva, por isso que vocês ganharam a partida. Cara, isso não existe. Não, mas teve anos que o Atlético realmente jogou. Não é o sub-23 que eles falam, porque tinha uns caras de 30, 32 anos no sub-23 deles, mas era um time diferente do titular. Mas nos últimos anos o Atlético começou a colocar os caras titular também, e nesses dois duelos contra o Coxa, a defesa inteira do Atlético era titular, então não tem. E a defesa foi o que mais sofreu, né? Tivemos também a surpresa do Aleph Manga, que, porra, o cara destruiu nos dois. O cara virou o pai, virou o novo Geraldo do Atlético. A gente tava esperando isso dele, porque ele começou bem, ficou o resto do Paranense meio sumido, e daí, quando precisou, graças a Deus, ele deu conta do recado. E aí veio o título, assim, contra o Maringá, depois que ele venceu o jogo lá, eu sabia que em casa seria muito, muito difícil o Maringá conseguir surpreender, apesar que o primeiro tempo o Maringá começou ali, né, aquela bola no travessão ali, quase o segundo gol do Maringá, mas o Coxa conseguiu virar. E, bom, uma coisa que eu vi o Mourinho falando, não sei se vocês viram isso, o Mourinho, ele tem a família dele toda no Paraguai, né, e vocês ouviram Sim. dizendo que ele tá 100% focado no Coritiba. Você vê que ele é um cara, você vê que ele não sorri, ele parece nosso professor de física lá, jogando o Salador lá. Ele não sorri, aquele cara, ele é sério, né, ele vê que ele tá ali todo focado. E assim, eu tenho uma sensação que esse ano talvez as coisas possam ser um pouco diferentes. Queria saber a opinião de vocês. Primeiro, o Mourinho sorriu, né, depois do título, a família dele tava ali, caindo no campo. Ele deu entrevista sorrindo, ele falou, não, agora eu tenho que sorrir. Mas... E só voltando um pouquinho, o atleticano tem uma mania de falar, quando o campeonato, quando ele não ganha, ele fala que não vale nada. Geralmente é assim, quando... perdemos um pouco, não, mas aí... O Everton, quando ganhou, acho que em 2017, falou que pra ele é como se fosse mundial, aí, campeonato é campeonato. Mas é assim mesmo, né? Mas tá tudo voltando ao normal, a gente tá vendo já esse começo de ano que as coisas estão voltando ao normal. E, cara, eu tenho uma esperança aí de que esse ano vai ser um ano bom, sim. Acho que os jogadores que a diretoria tá trazendo, assim, tem acertado bastante, tá errando pouco, assim, poucos jogadores que vieram que não estão ou como titular ou entrando sempre nos jogos. Está montando um elenco bom, não tá gastando dinheiro igual a gente gastava antes, gastava um monte de dinheiro em jogador ruim, jogador só por nome de jogador, assim, sabe? Rildo. Não estamos trazendo É. medalhão, não estamos gastando mais do que a gente pode. Então, divulgaram esses dias aí, vazou, por causa do pedido de recuperação judicial, vazou lá o documento com os salários, né? E, cara, os salários eu achei que sim, estão num patamar bem ok para um time na situação que o Coxa tá, né? De ter dívida, tá voltando para a Série A. Então eu acho que a diretoria tá no caminho certo, cara. Tá contratando É. jogadores pontuais aí que eu acho que sim, dá para a gente pensar numa Série A tranquila, assim. Acho que Eu nosso só objetivo tem que ser ficar. se manter por um tempo ali, tem que, sabe, parar com esse negócio de cair, subir. Se manter para, pô, ter tranquilidade com mais um tempo para frente aí e começar a pensar em coisa maior. Mas eu tenho esperança do ano bom, sim. Eu concordo com o que o Celo falou, mas acho que, puta, precisamos de um goleiro urgente. Não, com certeza, com certeza. O Muralha oscila muito. E eu vou te falar, o Coritiba tem condições tranquilamente de passar pelo Santos. Hoje eu Ah, passo pelo tem. Santos. O Isso sim. Santos tá. Tem. Tranquilo. Se quiser levar o Volpi Não, não, não aí, acredito que o fica à Santos não vá vontade. demonstrar. Cara, o É. Volpi vestiria a unha e a abraçadeira aqui, eu acho, hein? Ah, É, eu não tá. sei não, hein, cara. Pior que o Muralha Eu não vou tem. falar que Eu não conversa aqui, arriscaria, deixa hein? que leva, hein? Vamos fazer uma troca então, pô? Ah, pô. Cara, eu vou. Cara, o negócio. Isso eu não sei se tem caso assim no Curitiba, mas, cara, é extremamente comum no São Paulo. Caso do cara, assim. Pô, o maluco tá emprestado no time. Nossa, o cara come a bola, o cara faz de tudo no jogo. O São Paulo contrata, o cara morre. Eu vou dar um Não exemplo quer esse para jogar. você que acho que a torcida do Coxa sabe bem, que é Matheus Galdesani. Nossa, meu. Gauzidane, a torcida chamava de Gauzidane. O menino chegou aqui comendo a bola. Teve Atletiba que a gente foi na Arena da Baixada. Ele destruiu com o jogo. Ganhamos lá do Atlético lá e a galera já começou a fazer meme. Ah, temos que cuidar, tem que agasalhar, tá frio, não pode deixar passar frio o nosso craque. Aí compramos o cara, né? Nunca mais jogou. Tava até ontem recebendo salário aí, né? É É verdade, eu verdade. lembro que esse cara, a última vez que eu vi ele tava no Atlético Mineiro, e tipo, Foi, do foi. nada assim, o negócio. A gente começou a emprestar porque o salário dele era gigante também. A gente fez um. Pô, a gente acreditou que o cara era o novo Zidane, velho. Eu fiz camisa, cara, escrito Gal Zidane atrás. Nunca mais usei. É, aquela velha história, né? A propaganda é a alma do negócio. Todo mundo no Pô, preju. pode falar. Opa. Nossa, eu falei todo mundo no preju. Todo mundo no preju. É. E eu queria saber do Gabriel, como é que o Ronaldo falaria desse time do Coxa aí, Ronaldo? Trabalhei o dia inteiro para isso, né? Beleza. Eu pago minhas contas, vou ter que fazer isso. Ai, cara. É, eu tava pensando assim, né? Que esse novo é time do Coxa, né? Que o pessoal tá formando aí, eu tô agora mexendo no Cruzeiro, né? Fazendo aí o novo sócio torcedor, né? Que é um traveco por mês aí pro torcedor que tiver com a gente, né? Então, vamos se ajudando aí, trazendo esse plano novo pro Coxa, vamos seguindo em frente, né? E fala aí, né? O bom é que a gente E não o enfrenta o Casa Cruzeiro do Grande? Ronaldo, né? Isso é verdade. E o Casa Grande? Porra, é o O Casa Casa Grande, Grande, agora eu quero ver. eu passo retardado. Eu vi, né? Eu tava, né? Eu falando, eu joguei no Napoli, né? Quando eu joguei no Napoli, né? Não era assim, né? Era, né? Agora com o Coxa, né? O 40 do 50% do 90, né? E toma aí, né? Assim. Faltou a frase mais conhecida dele. O que, ele cheirando um pó? Eu não sei, meu. Eu não sei, né? Não sei, não sei. Pô, você falou que parece um retardado brincando com Casa Grande, mas ele também parece, falou. É que ele é cheirado, né? Isso que é o bagulho, né? Não é nem retardado, é pótido ali que fudeu tudo. É, falando um pouco sobre essa questão da mídia televisiva, eu queria saber, eu não tenho, mas eu tenho a opinião que é a RPC atleticana. Vocês têm essa mesma opinião? A Nédia Mauad parece que ela respira Atlético. Eu olho aquela RPC e ela fala, cara, esses caras têm que ser atleticano, cara, não pode. Eles falam muito mal do Coxa. Ela é mesmo. Eu já ouvi informações de que ela é coxa. Se ela é coxa, porra, ela tenta disfarçar bem, né? É, até a Nádia. A Nádia, ela gravou para nós um videozinho lá do que a gente postou no nosso Instagram do Boteco lá. E quem pediu para ela gravar falou que ela é coxa branca. Mas, cara, não dá para acreditar mesmo, porque, cara, Gazeta do Povo é um negócio que tirei da minha vida, não dá. É, RPC é o mesmo caminho, eles fazem um vídeo lá do Atlético como se fosse uma final de Mundial, mas não, é um jogo contra o, sei lá, Chapecoense. Os caras fazem todo um estardalhaço ali, e eu acho que não só a RPC, a mídia em si aqui do Paraná parece que ela joga contra, gosta de criar confusão onde não tem, tentar dizer, tumultuar vestiário, esse tipo de coisa. E, cara, no Atlético, eu acho que até aí é culpa do Atlético. O Atlético se blinda nisso, que não deixa nem a imprensa chegar perto. Eu acho que o Coxa deixa muito espaço para a imprensa também, e acaba surgindo esses boatos. Porra, a contratação, os caras anunciam antes que o Coxa. Mas eu acho não tem a ver só com eles preferirem o Atlético. É momento também, né? Momento, é. Questão de fase. Surfam no momento, né? O Coxa na pior fase e o Atlético na melhor fase da história, assim. E aí, cara, eu acho que é muito mais atrativo para eles falarem do Atlético do que falarem do Coxa, sabe? Aí, tendo ou não o time preferido de cada jornalista, apresentador lá, quem escreve e tal, de repente puxa a sardinha um pouco. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão de momento também, cara. Não acho que seja só a culpa dele, assim. Tirando a Transamérica, que você falou televisão, mas de todos, assim, a Transamérica, a Rádio Transamérica, pra mim, é a mais atleticana de todos. Mas o pior... Branca, a Transamérica. Não, eu acho que que eu saiba, o Facnello é coxa, mas ele é só o apresentador, né? Ele não dá opinião. Eu acho que a maioria dos jornalistas ali... Tem uns que não são atleticanos, mas eu acho que torcem para times de fora daqui aqui eles gostam do Atlético. E, cara, a única coisa que salva a Transamérica é o ET lá, que é divertido. Conhece o grande rock Transamérica? Lá vai caindo como estrega, picanha, salva um pouquinho, picanha, coloca no fogo, vai picando queimar. Ele oferece mais uma cerveja para os seus amigos. Uma cerveja para os seus amigos, uma cerveja para os seus amigos. Coloca a linguiça na bala da tabuleira. Ele corta a linguiça, bota um pouco de farinha, passa no primeiro que não pega a linguiça. Ah, mas eu vou falar uma coisa aqui, talvez quem ouvir esse podcast vai me cancelar, talvez. Mas ninguém conhece o Jubim, né? Cara, atleticano geralmente é muito chato, cara. Nossa, não, ultimamente tá pior, né? Nossa, coxa branca é muito mais resenha, você troca uma ideia, agora atleticano não tem jeito, bicho. É uma soberba. Até hoje a gente não entende como que... Cara, nosso grupo, a gente tem um monte de atleticano no nosso grupo de amigos, e, cara, os caras ganham de não sei quem na Libertadores, e eles já começam a dizer que o rival dele... Ou eles perdem pro coxa, eles falam, não, nosso rival agora é River e Boca. Tipo, umas alucinações, assim, que a gente fala, caralho, o nosso rival agora é Flamengo, River, Boca. Nossa, mas pergunta pro Flamengo quem que é o Atlético, eles vão falar, hã? Pois é, cara, e o pior é que eu vejo muito meme na internet, e eu vi um post, cara, nem sei se era pra ser engraçado, mas, tipo, quando eu vi, eu falei, tipo, cara, ridículo. É, quando, no primeiro jogo lá, o Coxa ganhou do Atlético, e daí eu vi o cara postando assim, ah, pode zoar mesmo, porque pra perder de um time desse aí, não sei o quê. Não, cara, perdeu, só aceita, cara. Não, mas sempre tem uma desculpa. Não, o melhor dessa... da eliminação, acho que foi aquela tabelinha que fizeram, né, Celso? É, tabelinha de desculpas, tinha lá, ah, Treinador novo, ah, sub-23, ah, é pré-temporada. Você marcava o X na desculpa que você quisesse usar ali. Ah, eu vi esse meme, realmente foi muito engraçado. E eu perguntando uma outra questão pra vocês, vocês viram que o Coritiba agora, devido a ele subir pra Série A, ele tem que montar um time feminino. É um time de, né, agora todos os clubes da Série A, eles têm que ter um time de mulheres. O que vocês acharam? Vocês acham que o time feminino do Coritiba... Aí, ele vai jogar, acho que o Brasileirão A3, né? Vai ser a primeira vez dele. Eu acho que é A2, na verdade. A2? A2? Ah, então acho que eu me confundi. Não sei. Na verdade, eu li A2, mas também não sei quantas divisões tem o Brasileiro Feminino. Mas eu confesso que eu tô empolgado. Eu acho que é um projeto que vai ser legal ter um time feminino do Coritiba também. A gente já teve parcerias, né? E... Só que nossa parceria era com o time de Foz, né? E Foz teve um futebol feminino forte, né? Anos atrás. Sim. E já foram dois times, né, parceiros do Coxa. E o Toledo, né? Isso, é, isso o, aí. O Toledo já não tinha tanta expressão a nível nacional, o Foz tinha, mas esse projeto do Imperial, o pouco que eu vi, que é o bom que é aqui de Curitiba, então é mais fácil dessa parceria fortalecer e criar, quem sabe, um time fixo feminino, né? Porque a gente sabe que essa parceria é pontual para enquanto a gente estiver na Série A, que é... obrigatório ter, mas, pô, se a gente conseguir manter a estrutura para ter o time fixo, acho que vai ser bom também para o Coxa. Eu acho que para ter um time nosso mesmo, feminino, assim, demora ainda. Acho que a gente vai ficar jogando em parceria ainda mais alguns anos. Quando a gente tem muita conta para pagar antiga, né? Mas eu acho que a gente não tem dinheiro para investir no masculino, então para investir no feminino vai tempo ainda. Até porque o futebol feminino tá começando, né, cara? Acho que no Brasil, sim, assim, sim. São um pouco. Alguns times têm, os times próprios já, né? Assim, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, pô, os times. A Ferroviária de São Paulo tem um projeto forte também lá e. Os times do eixo têm uma estrutura maior e eles têm os times próprios. E ainda assim, eu acho que não deve ser uma coisa assim... Acho que eles têm mais dinheiro, conseguem fazer, mas não deve ser algo assim rentável ainda. Então, para a gente montar um time próprio, assim, acho que demora ainda. Até porque se tivesse, eu também acho que não seria rentável ainda, está começando. E, infelizmente, a gente não pode gastar assim, né? Não tem para gastar no masculino, então o feminino tem que ser na parceria mesmo. Eu acho que o mais legal seria, o Celo acho que lembra, nos anos 90, tinha bastante jogo dos juniores antes do jogo do time principal. Então o torcedor que entrava antes no estádio já via os juniores. Então jogos grandes aí das meninas do Coxa, pô, podia ser num pré-jogo do Coxa ali, porque daí pelo menos teria a mobilização da torcida, né? Sim, com eu certeza. Lembro que a Zadinha jogava. Mas é, cara, mesmo sendo parceria, eu acho que é bom. É bom pro Imperial, que é um time amador, né? E recebe um apoio aí, uma estrutura melhor. E é um primeiro passo aí pro Coxa, quando ele quiser montar o time próprio mesmo, né? Assim. Sim, com certeza. Eu queria agora trazer também o Gabriel e o Giovanni para a conversa, que a gente é de São José, né? Vocês são de Curitiba? São José? Curitiba. Eu sou de Curitiba também. O Moita, que é o outro participante do Boteco, ele é de São José. São José? Bom, eu e o Gabriel e o Giovanni, nós somos de São José, né? E a gente teve esse ano a primeira vez, quer dizer, a primeira vez não, né, Giovanni? Para ser exato, tinha o Jota Malocelli, que era... Mas agora nós temos o São Joséense, né? E esse ano ele incomodou. Quase ganhou até mesmo do Coritiba em um jogo. Se não fosse, né? O Igor Paixão, tinha ganho. Tinha ganho, exatamente. Se não fosse Paixão, tinha ganho. E eu queria primeiramente saber aí vamos, Giovanni, queria saber como é que foi essa para você ter um time de São José agora disputando o Paranaense e agora futuramente, ano que vem, é a quarta divisão. Cara, foi. É como você comentou. Tinha um time São Joséense já, o Jota Malucelli, mas assim, era o Jota Malucelli, você não tinha como se identificar, porque, tipo, era o time que tem o nome de uma loja. E depois eles se mudaram também, né? É, exatamente, então assim, como é que você vai ter essa identificação com o time? Não tinha. Agora não, chegou o Independente São Joséense, tá no nome dele. Mas teve um outro São José também, né, que disputou a Série C, se eu não me engano, São José Futebol Clube, alguma coisa assim. Cara, uns anos atrás. Que eu me lembre é que o Jota Malucelli ele já mudou de nome algumas vezes, então talvez era Malutron, né? Antes. Era primeiro era Malutron, né? Mas, cara, assim, tipo, de eu mesmo me identificar, é a primeira vez que, tipo, realmente eu vi um time daqui que realmente tem uma cara de time, que tem um projeto próprio, obviamente, assim, quando a gente fala, né, que, o time de São Joséense é São Joséense, mais ou menos, né, porque também é time de empresário, mas, né, ele carrega o nome da cidade e tem conseguiu mostrar um potencial competitivo, então, cara, foi sensacional isso. E eu tô, porra, super crescendo pro projeto dar certo. Ah, mas já começou bem, né? Com certeza. Começou cara, time de empresário. Time de empresário, geralmente, sim, é a coisa que vai pra frente, porque os caras não botam dinheiro pra perder dinheiro, né? Então eles são contratos certinho, treinam certinho e tal. O investimento por trás é bom, né? Acho que o São José foi o primeiro ano dele, né? Jogando aí a primeira divisão. Ele devia ter estrutura melhor que todos os times do interior já, assim. Ah, com certeza. A prefeitura... Melhor que o Paraná, assim, a questão de dinheiro, de estrutura. Não, e total, tinha o apoio da prefeitura aqui também, sim. Tudo, e cara... Tinha empresas locais também patrocinando, né? Sim, também tem o Rafinha, lateral de São Paulo, é um dos donos do clube, então assim, tem o pessoal que entende do pelo menos de bastidores de futebol ali, principalmente o Rafinha, né, diga-se de passagem. Mas a única coisa que eu acho é... Que, puta, aquele gramado lá precisava ser mudado, porque é o sintético mesmo, né? Ou tentar esse sintético mais moderno aí, ou, sei lá, tentar a grama ali pra lógico, com o clube crescendo, eu acho que vai ser necessário, né? Ah, com certeza. Eu imagino que realmente alguma... É porque eu não sei se vocês também têm essa impressão quando olham, parece que é como se fosse aqueles... De pelada, né? É, parece tipo um negócio que é só textura, não parece ser um gramado mesmo. Com aquelas borrachinhas. Isso, exatamente. Mas, ó, eu pesquisei aqui, tem o Sport Clube São José, limitada. É terceira divisão, não sei se ainda tá, mas tá no Wikipedia. Eu acho que não... Esse projeto não foi tão pra frente, assim. É, esse, pelo menos de nome, assim, é difícil dizer que vingou. Mas, cara, tipo, né... Foi uma surpresa pra gente, porque o São José tinha lá o time, beleza, ele tava ali meio no segundo plano, né? Ele não era esse negócio que virou hoje. E eu até me lembro no dia ali, acho que foi o primeiro, segundo jogo do time na primeira divisão, foi contra o Paraná, ele ganhou de... Me ajuda aqui, quanto que foi? Foi 1x0, eu não lembro, mas zero, eu acho que... 1x0, fora o baile. Eles empatam com o Paraná, com o Atlético na baixada antes, não? Sim. Não, acho que foi o segundo jogo do Paranaense, foi contra o Paraná. Primeiro ou segundo, ganhou de 1x0, se eu não estou enganado. Primeiro foi contra o Azuris. Tá certo, Azuris. Isso, foi contra o Azuris, daí foi contra o Paraná. Que é outro time que tem uma estrutura boa aí, que sim, tem empresário por trás. Tá bem interessante. Que é o Marcelo, né? Marcelo também. Marcelo. E, cara, eu até me lembro que eu tava trabalhando, tinha um colega que paranista e, né, vou fazer piadinha com ele, né, tudo. E aí, o tempo foi passando, o time tava ali, empatava, acho que perdeu pouquíssimos jogos no campeonato, empatava direto ali, e aí foi jogar contra o Atlético. E aí, assim, a galera achou que ia ser o atropelo, os caras iam passar o trator, e, né... Obviamente que o time foi com a proposta de defender, mas conseguiu segurar. E aí, contra o Coritiba, a mesma coisa. Ficou naquele quase ali. E... Contra o Atlético, eu nem não assisti o jogo, mas eu vi os comentários na rádio que o Atlético dominou o jogo, mas as chances mais claras de gol, acho que foram duas chances claras de gol, foram do São Joséense. É, exatamente. O São Joséense, ele tinha essa proposta, ele se defendia bem e era preciso no ataque. Então, atacava pouco, mas quando atacava, marcava. E foi o que aconteceu contra o Operário, que, pô, ficou... Cara, por pouco não ia passar pra semifinal do Campeonato Paranaense. Ia ser um negócio, assim, espetacular. E na primeira fase aí, considerando os três da capital e o Operário, que é um time mais forte aí, o São José não perdeu de nenhum, né? E o Londrina, que era a Série B? Não sei o que deu com o Londrina. Não sei. O Londrina mas, perdeu, mas cara... Considerando aí, pô, desempenho ótimo contra, teoricamente, os mais fortes, né, considerando Série A e B, e o Paraná, no caso, que é D, mas é um time da capital, um pouco... Ah, o Paraná não dá pra entrar nessa conta aí, porque... Ah, a gente coloca passou, hoje, né, só pelo nome mesmo. É, já pegando o gancho, falando do Paraná, o que vocês acharam? Pô, Paraná, o que que tá acontecendo com o Paraná, né, cara? É, foi triste, cara. Eu confesso que eu não esperava isso do Paraná Clube ser rebaixado em último, colocar 4 pontos somado na fase de primeira fase do Paranaense. O que que tá acontecendo com esse time do Paraná? Agora ele se obriga a subir pra Série C, senão ele não tem calendário ano que vem. É uma situação mais, bem nem crítica, o mais né? Otimista torcedor Coxa Branca ia imaginar isso daí também. É, que ia ser dessa nossa. Forma. Cara, a chance do Paraná acabar é muito grande. A única salvação é conseguir vender também. Vender a SAF e alguém colocar dinheiro ali. Porque senão... Porque o Paraná, diferente do Coxa... Pô, o Coxa tá com 35 mil associados. É um time que, pô, se um dia acaba... Vai demorar, não vai acabar de uma hora para outra. A dívida do Coxa é bem maior que a do Paraná. Só que a dívida do Paraná é menor. Só que o consumo do Paraná é menor. A torcida é... Até em números pode ser alta, mas aquela torcida que vai em jogo, que é pequena e, cara, o time não consegue sobreviver só disso. E agora, na Série D, cara, vai ter que ser com a ajuda de empresário e tal, porque senão, penhora todo dia lá, né? O Gabriel, você chegou em algum jogo do São Joséense? Um jogo na minha vida, então... A gente não conseguiu ir no jogo do Coxa porque, cara, os ingressos acabaram em, acho que, meia hora. É, isso é um negócio bem complicadinho mesmo. Eu me lembro... A capacidade hoje, é pequena, né? A única vez que eu fui no estádio também foi em situação parecida, né? O São Paulo veio jogar aqui em Curitiba. Né, foi 2018 contra o Paraná, e, cara, não tinha ingresso pra ficar na torcida do São Paulo, simplesmente não tinha. Aí quem era da região aqui acabou ficando na parte do Paraná mesmo, e deu pra ver no dia que tinha foi muita na Vila gente. Exatamente. E você percebia na torcida que tinha muito não-paranista lá. Esses times aí de São Paulo, Rio, Minas, é muito comum quando eles vêm jogar aqui, os ingressos vão todos pra lá. Eles nem vendem aqui. O pessoal que vem de lá vem com todos os ingressos e quem mora aqui não vai mesmo. Porque não consegue comprar. É, pô, já chegou, já chega já vendidos, né? É, a diretoria manda tudo pra lá, manda tudo pra organizada que vem pra cá e tal. E se for conseguir comprar, compra com os caras aí na Fenestade, assim, daí. Por isso que a gente sempre vê torcedor de outros times ali infiltrado, ali quietinho, né? Na torcida do Coxa, por exemplo, não fala um A. A gente já pegou algumas vezes, né, Celo? O cara lá quieto, nervoso, a galera desconfiando, falando alto, e o cara ficava cada vez mais... A gente já levou até. Já levamos também, então. Mas pra, quando vai com a gente, tem que vestir a camisa do Coxa. Tá certo. Legal, legal. É, bom, uma questão que eu queria comentar também do Campeonato Paranaense é como é que vocês. O que vocês acharam da Federação Paranaense esse ano ter levado o Campeonato Paranaense para o streaming, né? Ela cobrou ali acho que R$80 para você assistir o Paranaense, né? Em um pacote ali de. Você pagava acho que uma vez só e tinha todo o campeonato. Mas você podia assistir todos os jogos do Paranaense, inclusive, se assistir os jogos do São Joséense, lá tinha. E vocês chegaram a assinar esse programa de streaming para acompanhar os jogos? Eu, na verdade, assinei só o do Coxa, né? Ah, o TV Coxa Prime. É, a TV Coxa Prime, que era um valor menor, né? Acho que era uns 30... Era metade, era 40 pila, acho. 40 pila e você parcelava em 4 meses, eu acho que é a duração do campeonato. Mas, cara, na prática, isso daí não deu nenhum benefício aos clubes financeiros, né? Querendo... É só pra torcida, né? É só pra torcida mesmo. Uma chance da torcida ver, porque era isso ou nada, né? Era teve assembleia. Ou se assinar. É, teve assembleia passou um jogo por rodada. Cara! Tinha uns que parecia que a gente tava vendo jogo de 1980, cara, na imagem. É pior. Mano, que eu lembro. Isso é um negócio que. Quando meu pai é atleticano, né? Ele falou que ia passar na TV, você vai falar, Cara, como assim na TV Assembleia? É no menor sentido. Da onde? É, como, de onde você tirou essa ideia, pô? Foi a maior audiência da TV Assembleia na história. Exatamente. Tirando a sessão partidária lá, XX tal, do mil bolinha lá, foi a maior audiência dos caras. Eu não lembro qual o jogo que eu assisti por lá, cara, mas a imagem era muito ruim. Eu não sei como que eles transmitiam aquilo, mas, cara, uma qualidade. Parecia que tava carregando a imagem ainda, assim, e tava passando e não carregava nunca, assim. Mas eu acho que a RPC não quis mais, né? A Rede Massa... Ano passado fez um negócio... A Rede Massa, na verdade, se ferrou muito, né? Por causa da pandemia. É, eles fecharam o Paranaense. Acho que eles até deram algum dinheiro para os clubes. Mas, cara, com a pandemia, eles transmitiam jogos picado. Então, acho que isso daí também complicava a grade deles. E por isso que esse ano eles não quiseram se meter nisso daí. Mas, pô, eu acho que a própria RPC e tal deviam... tentar investir um pouco mais no, nos clubes para, pô, tem time que depende disso para montar o elenco para disputar. Enquanto no Rio de Janeiro, os times lá, o Bangu, o Volta Redonda, ganham mais do que o Campeonato Paranaense inteiro. Mas eu acho que não teve, né, transmissão de estadual no Rio, em São Paulo também, pela Globo. Não, era Record, né? Record. É, então. A Globo, Paulista acho que ela pulou fora de estadual mesmo, assim, não quis mais investir. Aqui já não investia, né, antes. Mas nos estados maiores ela também não quis botar dinheiro, não. Aqui eu acho que antigamente dava 1 milhão dos três grandes e uns 600 mil para os outros. E, porra, antes tinha isso, agora ter zero é complicado. Sim, com certeza. Ah, com certeza. Ter zero no pra esses clubes, assim, eu fico pensando. O vice-presidente do Coxa falou esses dias, acho que foi até na Transamérica. O Paranaense o Coxa só gasta. Em tudo, é só gasta, é só despesa. Você não tem uma receita minimamente aceitável no Campeonato Paranaense. É, pois é, realmente, o Campeonato Paranaense tá naquelas, né? Eu não sei como é que vai ficar daqui a alguns anos, né? Se realmente eles vão fazer alguma coisa, ou se preparar de alguma outra forma, ou vai entrar só o elenco sub-23, como é que eles vão fazer para se preparar pro brasileiro. Mas. Eu sou fã do. Só terminando, eu sou claro, fã do futebol europeu. E, pô, lá não tem isso daí, tem alguns outros torneios regionais ali. Mas, cara, eu acho que tinha que reduzir e deixar o Paranaense como um torneio de pré-temporada mesmo. Coloca uns 10 times no mata-mata aí, só para dar ritmo de jogo, aumenta o brasileiro, porque agora a gente vai ter o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo, e como tem Copa do Mundo, vai ser um jogo em cima do outro. Então, é isso que complica o calendário daqui, do Brasil. Não, realmente, concordo contigo. Mas agora eu queria mudar do Paranaense e levar pro Paulista. Né? Ué, por quê? Ué, porque sim. O que aconteceu de Paulista? Não tô sabendo. Não quero falar sobre isso. Pô, vamos lá. Fala lá, Gabriel Henrique, lá. O que aconteceu com São Paulo, cara? Bicho, foi mó vergonha, né? Entregada total, bicho. Depois do terceiro, cara, eu desliguei, falei, chega... E como um bom São Paulino não praticante, assisti só a final, né? E o último jogo, nem vi o 3x1, né? Nem vi o 3x1. Mano, nesse jogo do 3x1 aí, a arbitragem foi polêmica também, né? Cara, eu sou São Paulino não praticante, então não sei, eu não vi o jogo, cara. Mas não foi você que deu azar, cara? Pode ser. Cara, esse negócio é sempre engraçado, porque até como vocês estavam comentando ali em referente à RPC ser atleticana, e do atleticano eu ouço que a RPC é coxa branca. E cara, a arbitragem é a mesma coisa. Eu até me lembro, muita coisa que eu acompanho do time, do São Paulo, é YouTube e Reddit, né? E no dia eu me lembro que eu tava tendo aula, então eu não consegui ver os primeiros minutos ali do jogo de ida. E uma das coisas que eu ouvi o pessoal falando é que o juiz era palmeirense. E, cara, é foda falar disso aí. Porque, caraca, mano. Eu não acho que exista isso do... Eu acho que eles são mais ou menos profissionais, mas tem uns caras que são ruins mesmo. É, não, é que a arbitragem... O problema da arbitragem do Brasil é que ela não é profissional, né? Esse que é o negócio. É, isso é... Pô, mas eu acho que não tem muito disso assim, Giovanni. Acho que a maioria acho que preza pelo bom apito ali, porque... Ah, não, mas tem uns caras que eu acho que querem aparecer. Será, bicho? Uma dessa virar comentarista, ganhar mais. O que eu sempre achei? O negócio é que, assim, não é que o juiz rouba para um time. Eu sempre fui daqueles que falava que dá... Da tirando arbitragem... o Edilson Pereira de Carvalho em 2005. Aí é caso criminoso já. Mas eu imagino que assim, tem aquele negócio da arbitragem conveniente. Ah, isso sim. Caseira. Quando que é mais fácil pro cara apitar um pênalti ou não, por exemplo? Esse tipo de coisa. Sim, na dúvida contra um grande do Rio, São Paulo, contra o time daqui do Paraná, por exemplo. Na dúvida, não tem certeza. Agora tem o VAR, né? Mas na dúvida sempre foi pênalti pros caras, e na dúvida, ao contrário, não era. Isso é fato. Mas eu acho que o VAR às vezes acaba deixando mais polêmico, né? A deles acham, né? Os caras conseguem fazer o VAR não funcionar aqui no Brasil. É incrível. O VAR dá errado. Pô, que é aquela velha história, né? O plano operacional brasileiro. É o famoso submarino, até boia. Mas, Giovanni, se eu não responder minha pergunta, o que aconteceu com o 4x0 lá? Fala lá pra gente. Cara, o que aconteceu? Aquilo foi tudo armação da grande mídia. Tá querendo influenciar as pessoas. Aquilo foi tudo computação gráfica aquilo lá. É tudo computador. Lá nunca aconteceu. Não, os jogadores de São Paulo foram pagos pra perder ali. A bolada foi muito maior. Se vocês soubessem o que aconteceu no final do jogo, ficariam enojados. Esse é o clássico. Mas, cara, eu não assisti o jogo, né? Porque eu só assisti os gols, porque foi bem no horário do jogo do Coxa também. Mas, cara, o time do Palmeiras não dá pra negar, é bem treinado, né? É muito não coeso. Não é brilhante, mas é bem treinado. Dá pra ver que os caras sabem exatamente o que tem que fazer, né? Sim, o primeiro jogo do São Paulo, por mais que teve a questão da arbitragem polêmica, o time foi bem. E, cara, no jogo de volta, os caras não tiveram a mínima chance. Tipo, em momento nenhum, os caras conseguiram dar resistência pro Palmeiras. O Abel, o técnico do Palmeiras, é muito inteligente, cara. Então, tipo, o jogo que ele vai jogar, ele sabe certinho o que ele precisa fazer, assim. Tanto que ele ganhou a Libertadores lá do Flamengo, essa última lá, pô, entrou pra fazer o que precisava fazer, fez, ganhou. Agora ele precisava ganhar do São Paulo, ele fez o que precisava fazer e tal. E eu acho que essa característica é parecida com a do Mourinho, do Coxa, que é o cara que joga pelo resultado. Não joga pra encantar, pra... Cara, e eficiência, né, que... Os caras são eficientes. E o Abel é inteligente, sabe fazer essas coisas. A diferença é que o Palmeiras tem um elenco, pô, forte pra cacete, né? Os caras têm muito dinheiro. E aí, pô, isso ajuda, né? Tem os caras talentosos. O contra-ataque dos caras é com o Dudu, pô. Veiga e etc. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Eu não ficaria nem um pouco surpreso se Abel acabasse indo parar na seleção. Cara, hoje surgiu a notícia do... Mas eu acho que o Abel tem uma característica parecida com a do Tite também, né? Sim. É bem mesmo estilão. Mas hoje teve a notícia do possivelmente o Guardiola. Porra, aí seria... Eu acho que seria muito bacana. O Guardiola acho que não vai... A CBF não vai querer pagar o Guardiola. Mas ele já falou que ele queria um negócio diferente, né? Uma seleção. Já comentou até da seleção brasileira. Não, mas já desmentiram já. Isso já? É, porque eu também tem aquele negócio, né? Eu duvido que os diretores da CBF vão querer pagar lá, sei lá, 50 milhões pro Guardiola lá, sendo que os caras podem... É, não, teria que ser um desejo dele mesmo, né? É, só se ele fosse de boa vontade. E pelo que eu li, ele ganha mais hoje no Manchester City. Então ele teria que abaixar o salário pra vir, né? Então, não sei se vale a pena pra ele. Ah, mas se a intenção dele, cara, eu acho que seria muito bom pro... Pô, imagina a seleção jogando muito, os treinadores daqui que, pô, tem um monte de treinador que, me desculpe, pelo Coxa em 2020 ali passou uns caras ali que, pelo amor de Deus, e aí eles são corporativistas de falar, ah, não, não tem contratar treinador de fora, tem muito cara bom por aqui, mas, porra, é difícil contar cara bom aqui. Pô, eu acho que o Cuca, só. Pois é, hoje... Pô, o Fernando Diniz? Não, mas eu acho que o Diniz não é tão ruim. Pela sua pergunta bastante eloquente e cheia de razão, o São Paulo é um time que luta e trabalha muito. É aquele negócio, né? Quando tá no seu time... Não gostaria dele no coxa, mas eu acho que ele é bom. Cara, talvez não, ele dê certo. Mas cara, com um elenco muito, muito bom, assim. Que os caras, tipo, joguem sozinhos, assim, sabe? Ah, mas porra, daí... Ele chega lá pra distribuir colete, assim. Cara, é que quando ele tava no São Paulo, isso... Eu até ele começou bem no São Paulo, não começou? Sim, é exatamente esse o negócio. Apesar que no Atlético também, né? Ele começou bem, final que foi... É, exatamente. Eu ouvi os caras falando do ciclo Diniz, né? Que o pessoal chega falando, o Diniz precisa de um time que corresponda com as características dele. Aí ele é contratado, o time começa bem, aí o pessoal começa a se empolgar. Aí o time começa a jogar mal, o Diniz descaceta em algum jogo e aí acaba o time. Isso que é foda. Ter. Foi assim no Atlético, foi assim no Fluminense, foi assim no São Paulo. Tanto que eu achei que o São Paulo ia contratar o Thiago Nunes para fazer a mesma coisa que o Atlético fez. O Fernando Diniz ensina o negócio, vai o Thiago Nunes ajeita as coisas que ele fez de errado e daria boa. E parecia mesmo naquele momento, né? Mas aí é, né, São Paulo, né? A gente sabe como é que funciona as coisas lá. Bom, acho que agora chegou aquele momento, né? E eu ainda tô acordado. Tá bom. Oh, o quê? Pô, pera aí. Ó. Momento capicioso! Bom, pra esse momento capicioso, eu preparei uma perguntinha. Bom, eu vou começar com o São Paulinos, vou começar com o Gabriel Henrique e com o Giovani, e também com o Gabriel Leal, se o Gabriel também vai participar desse momento capcioso. Quer dizer, que jogador aí, Giovani, você acha de São Paulo, assim, que você acha mais bonitão, mais galã aí? Fala aí pra gente. Cara. Tá com raiva do time inteiro. Fala, meu trica. Rogério Ceni. Ah, Rogério Ceni, né, pô. Não tem narigão, como né? Falar outro, pô. Aquele narizgão dele, Porra, Henrique, não dá dessa. E tem aquela história, né, que o Rogério Ceni é o famoso pai de todos, né? O cara não pode ver uma comprometida. O Valentim também, né? Ai, ai. Gabriel Leal, quem que você acha que é um jogador aí elegante? Fala aí pra gente. Pode ser de qualquer time. Não conheço nenhum homem. Mas não fala aí um famoso, pode ser Lionel Messi. Vocês conhecem, né? Ah, aquela menina da quinta série, que é o Messi, porra, tem a mesma cara desde que jogava. Aquela latinha estragada. Porra. Falar do Cristiano Ronaldo, porra. Falar um cara bonito, pelo menos que malha, porra. Barriga tanquinho. Porra, que tamanho daquela coxa, porra? Tamanho do meu tronco, porra. Não, é aquele negócio, né? Os caras falam assim, pô, o braço do cara é o tamanho da minha coxa. Não, o braço do cara é o tamanho da minha coxa dobrada. E ó que tua coxa é a betoneira do caralho, né? Porra. Betoneira. O cara é gigante. Então, Gabriel Leal é o robozão, né? Gabriel Henrique. Qual que você escolhe, meu querido? Já tá em mente, já, dos antigos de São Paulo, o Kaká, né? Lindão. Oha. Lindão, Kaká, lindão. Bom, agora eu vou com o Coxa, né? O Coxa, não sei, cara. Jogador bonito no Coxa, vamos ver. Ah, o celeiro. Dá uma olhada aí, cara. Tem muralha, tem. Olha, eu vou fazer uma escolha polêmica, mas assim, cara, eu gosto dele assim como pessoa, sigo ele no Instagram, tinha comentado anteriormente. Pô, ele é bonitão pra caralho, ele é charmoso, cara. Pô, Léo Gamalho, cara. Léo Gamalho é o ícone do Instagram. Não, eu gosto do caráter do cara, Léo Gamalho, cara. Léo Gamalho é um cara que, porra, se vê o cara jogar ali, o cara é família. Gosto do Léo Gamalho, cara. Acho o Léo Gamalho um cara interessante. Bom, vamos lá, então. Marcelo. Cara. Igor Paixão, né? Fala, nação Coxa Branca. Aqui é o Igor. Não, pode falar aqui, é o Igor Paixão? Ou não, falar. Eu nem. É, tudo eu bem. Eu nem preciso, sabe. É. Moreno forte, bonito, musculoso e artilheiro. Moreno, aquele sorriso, aquele maldito sorriso dele. É. E você, Dinho? Qual que você, quem que você escolhe? Cara, eu vou junto com você no Léo Gamalho, porra, o cara com aquele cabelão lá de modelo lá, aquela barba por fazer, e os gols que ele faz, porra, esse cara é o galã do Coxa. Desde que eu soube do interesse, já fiquei muito feliz, então... Mas o voto do Paixão é bom também. Pô, achei que alguém ia votar no Gustavo Mourinho, hein? Achei que alguém ia votar. Pois era! É porque ele tirou o bigode, velho. Se ele continuasse com o bigode. Ah, o bigode... não, pô. Ah, tirar o bigode não dá, pô. É que você falou jogador, né? É. Ah, é, podia... é verdade, jogador. Mas e técnico, realmente, Gustavo Mourinho, cara, com aquele bigodinho parecia o Queen, né? O Fred Mercury ali, né? Aquele... Nossa, ele era igualzinho. Ele só tem que fazer um implante aqui atrás da. Da careca aqui, de resto, o cara fica galã. Ele vai pra Turquia daqui a pouco. Vai. Vai dar um peão lá. Tá certo. Bom, Giovanni, Gabriel Henrique, vocês querem fazer alguma pergunta? Tranquilo. Cara, isso, cara, é um negócio que eu não sei se chegou a acontecer com o torcedor do Curitiba, mas isso é comum acontecer com o torcedor de São Paulo, que é aquela questão de falar, ah não, pô, torcedor de São Paulo é modinha, isso hoje em dia talvez não esteja até tanto, mas o Gabriel, ele, provavelmente alguém já falou isso pra ele também, e caraca, cara, pra quem, pô, torcedor de São Paulo hoje em dia, ouviu que a torcida modinha é rica. Eu até já ouvi isso da torcida de São Paulo, mas lá em 2006, 2007, 2008, quando ganhavam tudo. É, não, pô, hoje em dia, caraca, modinha, porra. Hoje em dia é raiz mesmo. Hoje em dia é só pro amor, porque olha... Do Coxa, então? Pois é. Vocês não tiveram, ganharam aí 2005, 2006, 2007 e tal, ganhavam tudo. Pra torcer pro Coxa, não... Só amor mesmo. Modinha mesmo é um outro time que nasceu em 2018 aí e começou a ganhar torcedor agora na região aí. Não, toda vez que o pessoal começa a falar aqui em casa, pô, o que você tá falando, pô? Teu time nasceu em 2017. No nosso grupo do. A gente é sócio há anos do Coxa lá e tem os atleticanos lá. É mais que os atleticanos, cara. Tem um só, eu acho, que é sócio um tempão, vai em jogos. Os outros é só quando o time tá nas finais. Ali em 2016, 15, 14, cara, não iam em jogo, podia marcar churrasco em dia de jogo, que não tinha problema. Nós já tava no estádio lá, sofrendo, pegando umas Série B. Série B de 2018 eu fui em todos os jogos. Nem todos eu assisti, mas fui. A gente gostou. Teria muito. Bom, Gabriel Leal e Gabriel Henrique querem fazer alguma pergunta antes de a gente encerrar? É boa. Pô, tô de telespectador online hoje. Beleza, então. Bom, a gente gostaria de agradecer a vocês por ter participado hoje com a gente, a galera do Boteco do Coxa. Vocês são em quatro, né? Quatro amigos, né? Quatro e tem mais os agregados aí que volta e meia participam nessas lives aí. Legal. Vamos ver se um a gente consegue também trazer vocês quatro aqui para participar numa próxima. Mas a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês, foi muito legal. E foi o primeiro podcast que realmente eu trago Coxa Branca, porque todo podcast vem São Paulino aqui, né, Giovanni? Giovanni tá de prova aqui. Pelo amor de Deus, não aguento cara, mais falar de São Paulo, cara. Eu acho que todos os de futebol foram São Paulo, né? Todos de futebol foram São Paulo. São Paulo, é complicado. Complicado mesmo, eu tenho meus amigos Coxa Branca, mas assim, eles não são pessoas que, digamos, topariam gravar um podcast, pessoa mais tímida e tal, então, realmente... Tava na hora de trazer um time grande, Tava na né? hora de trazer um Coxa Branca, até o Giovanni falou, você não vai trazer ninguém do Coxa? Vou explanar o host aqui, eu falava, fazia tempo que precisava ter um podcast com o Coritiba, eu falava, não, vou esperar ser campeão, esperar ganhar alguma coisa. É, exatamente, mas eu falei isso mesmo, eu estava esperando ganhar a Série B. Aí eu vou falar, sabe como que eu conheci o podcast de vocês? Porque existe um casal de amigos que são amigos dos meus pais, e esse casal de amigos, ele tem, e o namorado da filha, a namorada da filha desse rapaz se chamava Lívia, e aí deu vocês, que eu não sei quem é agora, eu não sei se é deve de ser, vocês dois. Se for de São José, deve ser do Moita, né? Mas aí ele falou que não é São José, acho que ela mora em Colombo, pra ser exato. Eu sei, aí eu sei que ele falou pra assim, ah, meu irmão tem um podcast do Coxa. Ele veio uma vez aqui em casa. Aí eu falei, como é que é o nome? Boteco do Coxa. Aí eu já tinha visto vocês pelo YouTube. Aí eu falei assim, não, vou convidar os caras, né? Aí eu deixei anotado ali. Eu sempre que tem algum ponto, algum convidado de interesse, eu deixo anotado. Eu falei, mas tem que ser no momento certo, né? Esperar ganhar saber que coisa. O alcance tá chegando, né? Não, tá. E eu vou te falar ainda, por incrível que pareça, pelo YouTube. Foi o YouTube que mostrou vocês. Legal. Não foi nem Instagram, foi o YouTube. Então, o YouTube, que é uma plataforma que todo mundo fala que não divulga, e divulga sim. O YouTube apareceu lá, tava vendo coisa do Coxa, apareceu lá, Boteco do Coxa. Necessariamente depois apareceu mais pelo Instagram ali, né? Fui pesquisar mais a fundo para ver como funcionava o trabalho de vocês. Achei interessante, falei, mostrei pro pessoal ali, né? O pessoal achou bacana e decidi marcar. A primeira vez acabou não dando certo, né? O Giovanni acho que teve prova para fazer. Aí hoje tá dando certo a gente gravar. E obrigado, gente. Foi incrível mesmo. Relembrei os bons tempos de Coxa. E é bom saber que existem outros iguais eu também. Obrigado. Não tá extinção. Ah, não, extinção a gente sabe que não tá, né? A gente lota com o Pereira todo jogo, mas a gente sabe que foi difícil achar um Coxa Branca para vir aqui gravar com a gente, né? Bom, eu gostaria de falar também sobre o próximo convidado. Nossa próxima convidada, né, é a Beatriz Hammett. Ela é modelo. Ela vai vir aqui gravar um podcast sobre K-pop, juntamente com o William, que já participou com a gente uma vez. Então a gente vai ter um próximo podcast sobre K-pop. Olha só, do Coxa a gente vai para K-pop, pop coreano. Vocês gostam de K-pop, Marcelo e... Qual que é o outro apelido aqui? Dinho. É Dinho, não, eu não conheço, mas não sou um profundo conhecedor da... Cara, eu sei o que é, mas não conheço ninguém também. Às vezes eu vejo os vídeos, é engraçado. Mas e você, Gabriel Henrique, gosta? Vai ser cancelado. Vai ser cancelado, falar mal do BTS aí, já começa a ficar com medo aí. Eu acho engraçado porque é legal, tá? Não, tô brincando, tá? Conheço, nunca vi, cara, não sei como é que é. Bom, eu tenho uma história curiosa, porque quando eu era roteirista do Nerdalias, eu tive que fazer um vídeo sobre K-pop e eu tive que pesquisar. E aí, quem me ajudou a fazer esse roteiro foi justamente a Beatriz, ela é filha de um amigo meu. E aí, o William tinha comentado, faz um podcast sobre K-pop, tá em alta e tal. E eu falava, legal. E realmente, eu sei, assim, o básico, né? Sei, mais ou menos, assim, mas não sou um ouvinte do estilo K-pop, né? Eu gosto do pop normal, Michael Jackson, os caras das antigas mesmo. Você, Giovanni, gosta de K-pop? Cara, acho que o último, assim, que eu ouvi de verdade foi o... Foi o primeiro lá, como que era o nome? Gangnam Style. Esse eu conheço, então sou fã desse negócio também. Ah, se ele contar, então eu conheço. Até dancei de pop, então. E você, Gabriel? Gabriel tem cara que gosta. O Gabriel gosta. Porra, acordo de manhã já dançando. Tem até aquela blusa lá pra... Banda. Preta com escrito BTS. Preta com escrito BTS, Bom, a gente vai chamar pra ela conversar, explicar um pouco o que é esse estilo coreano que tá fazendo muito sucesso. Também nós vamos ter um podcast sobre NBA. Vocês gostam de NBA, pessoal do Boteco? Pô, eu sou fã. Até essa semana o time que eu torço, o Lakers, infelizmente caiu fora do... Quer dizer, nem classificou pros playoffs, mas, porra, gosto de acompanhar bastante. E ultimamente tá uma correria que a gente não consegue acompanhar todos os jogos aí, até pelos horários dos jogos são bem tarde, né? A gente chega 10 horas da noite. Chega 10 horas da noite, já tá com sono, não consegue nem ver o formação de paredão do Big Brother. Imagina a NBA às 11, meia-noite. É, com certeza. Mas a gente mesmo, a gente não, eu, nós três aqui, a gente não é muito chegado, mas o pessoal que vai vir, eles vão vir pra explicar como é que funciona, falar também um pouco sobre os times que formam a NBA, como é que funciona o campeonato. E se vocês quiserem participar, também estão convidados, né? Também se quiserem participar com a gente do K-pop aí, falar, né? Conversar aqui com a gente. Não tem problema, a gente aceita, né? A gente conversa com todo mundo, né? Nosso podcast é sempre aberto a convidados. Falando um pouco das redes sociais, primeiramente, clássico do Coxa. Vou deixar aqui na link da descrição no canal no YouTube de vocês, né? Vocês têm no YouTube? Qual plataforma mais que vocês têm? É YouTube? Só a gente tem no o Instagram também, né? Que é @BotecoCoxaPodcast. Temos o Twitter também. O Twitter é @BotecoCoxa. Agora não lembro se é podcast também, mas eu acho que é Boteco Coxa Podcast também. E, cara, a gente não usa tanto o Facebook, mas a gente tem ali também a nossa página ali, mas é mais Instagram, Twitter e o Spotify também, né? Que é todas as lives e resenhas com jogadores a gente coloca depois no Spotify. O pessoal costuma ouvir bastante até no Spotify, mais do que eu imaginava que ia ser no começo. Bacana, que bacana. Bom, eu vou deixar o link na descrição aqui pro pessoal conhecer, é só entrar aqui na descrição, vai aqui embaixo. Gabriel Henrique, você tem alguma rede social sua que quer divulgar pro pessoal? Opa, tava mutado aqui, desculpe. Cara, eu só uso Instagram mais ou menos, mas... Fica o seu critério aí. Caretinho. Entra aí se quiser. Entra aí, tá? O meu tá privado, então é restrito, tá? É restrito só para amigos, né? Só para OnlyFans, né? Mas enfim, a gente vai deixar os nossos links aqui na descrição. A gente tem o nosso Instagram, que é o Jimmy_TO, e tem um canal de cortes também no YouTube, que é através de animações. A gente faz animações nossa do nosso podcast e do nosso RPG de mesa, também Jimito Animação. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima.